Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês, ouvintes. Sejam todos bem-vindos a mais esta edição do programa Lux Esotérica, com a apresentação de Osmar de Carvalho, o coordenador da Loja Esotérica Virtual, e com o patrocínio dos associados e simpatizantes da Loja Esotérica Virtual. E sempre, ouvintes, oferecendo este canal de comunicação, a disseminação da filosofia, das doutrinas, dos conhecimentos e sabedoria dos mestres da grande fraternidade, da compaixão e da sabedoria, a fraternidade branca que rege a vida espiritual do nosso querido planeta Terra. E a meditação pela paz na maravilhosa voz de Mirna Grizet sempre é necessário, ouvintes, pois o ser humano ainda não compreendeu que a paz, ouvintes, é o grande objetivo das nossas vidas. E principalmente nós que somos espiritualistas, temos que trabalhar, como foi citado nessa meditação, como guerreiros, mas não guerreiros da destruição, não guerreiros, ouvintes, das conquistas, mas sim guerreiros da luz, guerreiros da paz, sempre procurando atuar para que as ondas benfazejas da harmonia e da paz sejam e estejam pelo mundo. Pois, lamentavelmente, dificilmente, ouvintes, se passa um ano onde não há um conflito, onde não há uma guerra, uma tensão social que acaba desaguando em guerras civis ou em guerras entre etnias, entre nações, entre países. E lamentavelmente, na história da humanidade, guerras inclusive entre blocos de países, entre continentes. E esta tônica, ouvintes, da meditação da paz, pela paz, é ótima para nós trabalharmos o tema que nós vamos iniciar no dia de hoje, pois nós estamos abordando com vocês no programa Lux Esotérica as frases, os excertos das meditações dos mestres da Fraternidade Branca, editadas nesse livrinho Meditações, excertos das cartas dos mestres de sabedoria. São 365 frases divididas em 12 grandes qualidades, cada qualidade é atribuída a um mês, e cada mês com as suas 29, 30 ou 31 frases que cobrem então este atributo, esta qualidade. E nós estamos chegando, ouvintes, à qualidade do mês de setembro, que é a tolerância. Então, ouvintes, para termos no mundo um comportamento de paz, nós precisamos desenvolver a tolerância. E é exatamente este tópico que nós vamos começar a abordar com vocês. E nós damos início a esse trabalho citando aqui uma frase do mestre Moria, o grande mestre do primeiro raio, o mestre da força, do poder, que durante muitas e muitas encarnações esteve à frente de grandes nações, de grandes exércitos. Então ele, acima de qualquer um, ouvinte, sabe como nós podemos praticar essa paz que deve reinar no mundo. Então, a tolerância nesse livrinho que está à disposição de vocês, ouvintes, essas frases lá na página inicial da Levir, em www.levir.com.br. Procurem lá as frases do mestre Moria sobre tolerância e vocês vão encontrar exatamente essa frase, que diz o seguinte: tornai a teosofia uma força viva em vossas vidas e, pelo exemplo que derdes, essas distinções de classe e casta que, por tanto tempo acalentaram o ódio e a miséria, em época não muito distante, chegarão a ser apenas diferenças de função no serviço comum da família, nação e da fraternidade mundial. Uma frase do mestre Mori Ventis, pronunciada e enviada no formato de carta no final do século XIX, portanto há mais de 100 anos atrás, quando Ventis, a fraternidade humana que hoje vai se consolidando nesta grande aldeia global, que vai se interligando principalmente devido aos transportes cada vez mais rápidos e acessíveis, e principalmente pelas telecomunicações, ouvintes, pela primeira vez na história desse planeta, a humanidade vai se enxergando como uma só. E é esse, caros ouvintes, o grande objetivo que está na mente dos mestres da Fraternidade Branca: que o ser humano realmente ultrapasse as barreiras que no passado, ouvintes, separaram as pessoas. E obviamente que quando ele menciona as castas, ouvintes, pois sendo o mestre Moria um indiano, ele viveu na pele, ouvintes, esta chaga da cultura oriental e da cultura indiana especificamente, que é o sistema da imobilidade entre as castas. Como que o ser humano nascendo numa determinada família, que exerce uma determinada profissão ou que tem uma certa posição social, quer seja militar, governamental, então mais de 600 castas diferentes existem na Índia, ouvintes. E isso, como disse o mestre, sempre foi muita fonte, ouvintes, de ódio entre os membros dessas castas e de miséria, ouvintes, pois não se permitia a mobilidade social. Então milhões e milhões de pessoas ficavam relegadas às castas sociais inferiores, a casta dos pobres, dos párias, ouvintes, dos intocáveis. E lamentavelmente isso ainda existe na Índia, provando, caros ouvintes, de que mesmo os povos orientais e os indianos muito especificamente têm realmente ainda o que aprender. Pois será, caros ouvintes, o processo da globalização que fará com que a humanidade transcenda essas divisões, a divisão de sexo, a divisão de idade e principalmente a divisão socioeconômica, ouvintes, que lamentavelmente sempre esteve em evidência, sempre esteve funcionando. Então, mesmo que no Brasil ou em outros países nós não tenhamos aqui o sistema de castas tão pronunciado, mas nós vemos esse sistema também funcionando aqui, ouvintes. Pois a base desse sistema de castas é uma base de uma pirâmide muito larga, onde está a maior parte da população. São os operários, são as pessoas de menor poder aquisitivo. E conforme esta pirâmide vai se estratificando, tem-se ali a burguesia, os comerciantes, depois tem-se os militares ou os governantes, os juristas, aqueles que tratam das leis e do governo, e finalmente a casta espiritual, a casta dos líderes religiosos, estão no topo dessa pirâmide. E nós vemos que é exatamente o processo socioeconômico que está derrubando, ouvintes, essa pirâmide. Se bem que ela obviamente jamais será invertida, mas ela tenderá a se transformar numa outra figura geométrica, caros ouvintes, muito mais equânime. Ao invés de uma pirâmide, com certeza será um retângulo onde todos com certeza terão condições de ascender. e a teosofia, ouvintes, a grande doutrina que os mestres de sabedoria uma vez mais redeclararam para o mundo, ela tem essa ideia da fraternidade universal da humanidade embutida dentro de si. Aquilo que no passado era tido como uma utopia, hoje nós vemos que vai se transformando em realidade, na forma inicialmente da Liga das Nações, depois das Nações Unidas, a proclamação dos direitos universais do ser humano e todos os trabalhos, todas as sessões diferentes que possui a ONU, ouvintes, que é exatamente uma corporificação de um desejo muito antigo da grande fraternidade dos mestres, de que a nossa humanidade consiga se enxergar como uma só sobre esse planeta. Mas vamos evoluir no estudo aqui, ouvintes, trazendo frases do mestre Kutumi, que nos diz o seguinte: ninguém tem o direito de arrogar-se autoridade sobre um discípulo ou sua consciência. Não lhe perguntei em que acredita. A onda avançada do progresso intelectual deve ser captada e guiada para a espiritualidade. Não pode ser compelida a crenças e ao culto emocional. E na época que essas palavras foram proferidas, ouvintes, os mestres tinham uma perfeita concepção, ouvintes, do que viria a acontecer no século XX, pois essas palavras foram escritas no final do século XIX. E o século XX, ouvintes, haveria de colocar um pano sobre a mesa do teatro das forças planetárias, ouvintes, que realmente teriam que se desenvolver. E os mestres sabiam que se algum tipo de informação espiritual não fosse trazida para a humanidade mais avançada, aqueles seres mais intelectualizados, eles se tornariam realmente não só em ateus, mas em materialistas convictos, ouvintes, e poderia daí justamente advir muitos males para a humanidade. Pois se o indivíduo, ouvintes, adota uma postura de ateísmo, uma postura de não crer e não considerar o ser humano como um ser transcendental, como um ser espiritual, um ser que tem dentro de si uma alma, que tem um espírito e que por isso mesmo deve ser respeitado pela sua própria condição, então aqueles que adotam essa filosofia descambam para um materialismo tão violento, ouvintes, que o ser humano passa a se transformar em números de uma estatística, em matéria que pode ser deslocada ou pode ser descartada ao bel prazer. E lamentavelmente, ouvintes, o século XX viu o surgimento de filosofias políticas totalitárias como o comunismo, como o marxismo e o integralismo, caros ouvintes, e tantas outras denominações, o fascismo, que na verdade, ouvintes, são apenas palavras diferentes para dar nome, ouvintes, ao egoísmo coletivo que o ser humano tem. E essas filosofias, ouvintes, ceifaram a vida de milhões de pessoas sem a menor pena, sem o menor escrúpulo. E isso foi a maior aberração que sucedeu no século XX. O homem que, descuidando, ouvintes, da sua parte espiritual, se acreditou todo poderoso. Se acreditou poderoso por poder construir armas, por poder construir aviões, poder construir foguetes, bombas, caros ouvintes, que só tem uma única função: destruir a vida de outros seres humanos e daí auferir poder político, poder econômico. E a humanidade, ouvintes, principalmente nos primeiros 50 anos do século 20, realmente se perdeu. Então, aquilo que o Mestre Kutumi disse no final do século 19, hoje ainda é uma verdade, ouvintes. Se nós não pudermos levar as mentes mais instruídas, as mentes mais racionais, as mentes mais capacitadas e poderosas para um pensamento espiritual, então essas mentes, ouvintes, derivarão para duas possíveis caminhadas, ouvintes, que eles podem fazer. Uma delas, a caminhada dentro do puro materialismo, ouvintes, que realmente não traz boa coisa. E pior do que o materialismo, ouvintes, é o do fanatismo. É daqueles segmentos, ouvintes, que usam a religião para manipular a consciência das pessoas. E isso, ouvintes, é uma base muito forte para um mundo cheio de guerras. Então, deve-se, ouvintes, ensinar os princípios mais elevados da filosofia esotérica para as mentes mais intelectualizadas, para que elas tenham, caros ouvintes, ferramentas para perceber exatamente a divindade do ser humano. Então, esta onda de mentes avançadas precisa ser guiada para a espiritualidade. E jamais, ouvintes, as crenças e cultos emocionais que podem descambar para não só o materialismo, mas principalmente o fanatismo. E dentro dessa linha, ouvintes, das frases sobre a tolerância, num outro sentido, o Mestre Kutumi nos diz: sede tolerante com os outros, respeitai-lhe as opiniões religiosas, se quiserdes que as vossas sejam respeitadas. É, caros ouvintes, o princípio áureo, a medida dourada. Faze ao teu próximo aquilo que queres que façam contigo. Então, se nós queremos respeito, se nós queremos consideração para com os nossos conhecimentos, as nossas crenças, ouvintes, nós temos que ser tolerantes e temos que ter realmente muito, muito respeito pelas práticas religiosas alheias. Obviamente, se elas não transbordarem para alguma coisa perigosa, que infelizmente também acaba acontecendo. Mas o respeito, ouvintes, pela religião é sempre uma marca dos mestres da fraternidade branca. Existem, caros ouvintes, pessoas que acreditam que os mestres são contra determinadas religiões, que os mestres são contra determinadas práticas, determinados rituais. E isso, caros ouvintes, não é uma verdade. O que eles realmente são contra é exatamente contra o fanatismo que muita dessas práticas pode levar. Pois os mestres, ouvintes, são seres verdadeiramente, profundamente religiosos. Eles podem não frequentar templos públicos, podem não frequentar ordens esotéricas que tenham membros de estratos de toda a população, mas com certeza eles têm as suas práticas meditativas, os seus amplos momentos, ouvintes, de oração, de prece, de profunda comunhão com o seu ser espiritual. E é exatamente nesses momentos que o poder que os mestres possuem é liberado. Então nós temos que aprender com eles, ouvintes, ouvindo as suas palavras e procurando sempre sermos tolerantes. E na sequência nós temos uma mensagem daquele que é tido como o mestre, o chefe dos mestres da seção trans-himalaica da Grande Fraternidade Branca. ele que é conhecido como o Maha Chohan. E segundo um dos mestres, a sua consciência é tão ampla que para ele o futuro é como um livro aberto que ele pode ler. Então, na sua única carta, ouvintes, que ficou conhecida como uma carta única, mas na verdade foi uma única carta que ele enviou, ele disse o seguinte, dentro desse assunto da tolerância: desembaraçadas e libertas do peso morto de interpretações dogmáticas, de nomes pessoais, de concepções antropomórficas e sacerdotes assalariados, as doutrinas fundamentais de todas as religiões evidenciam-se idênticas em seu significado esotérico. Osíris, Krishna, Buda e Cristo se revelarão como nomes diferentes de uma e mesma superestrada real que conduz à beatitude final, o Nirvana. Essas são as palavras, ouvintes, que fazem com que nós tenhamos confiança de que qualquer religião, ouvintes, sempre é um caminho para o infinito, para a espiritualidade. O que realmente estraga é o egoísmo, a ganância humana, principalmente dos chamados aqui pelo mestre, dos sacerdotes assalariados. E aí eu estou falando da própria categoria, porque eu também sou um sacerdote, mas eu não sou um sacerdote assalariado. Eu não vivo da religião e, obviamente, não tenho, ouvintes, nenhuma função religiosa que me traga benefícios materiais no mundo secular. E esta é uma grande distorção, ouvintes, que se estende também para muitos outros campos, como o campo artístico, como o campo filosófico, ouvintes, e científico. Quando um cientista desenvolve uma fórmula química pensando, ouvintes, no lucro que esta fórmula, que este remédio, que esse composto irá trazer na indústria, quer seja na forma de produtos químicos, industriais, farmacêuticos, esse cientista está fazendo também a mesma corrupção daquele religioso, daquele sacerdote que vive, ouvintes, de subtrair o dinheiro das suas ovelhas, como nos dizem, né, as escrituras sagradas. Não, caros ouvintes, para reverter esse dinheiro para os trabalhos religiosos, mas sim, na maioria das vezes, ouvintes, para distribuir esse dinheiro entre aqueles clérigos, aqueles religiosos, aqueles sacerdotes assalariados, que se locupletam, ouvintes, desse dinheiro arrecadado, inclusive usando artifícios lógicos e citações, ouvintes, das escrituras sagradas, de que o dízimo deve ser realmente alguma coisa obrigatória, fazendo com que as pessoas achem, ouvintes, que o dinheiro faz parte do trabalho espiritual. Nada, caros ouvintes, que tenha obrigatoriamente de se comparecer com dinheiro tem a ver, caros ouvintes, com a verdadeira espiritualidade. Pois nada que é real, ouvintes, no campo humano e no campo espiritual tem qualquer valor, ou pode ser comprado, ou pode ser pago. Porque eu pergunto para vocês, quanto é que vale uma amizade? Quanto é que vale um pensamento de devoção? Quanto é que vale, ouvintes, uma prece? Quanto é que vale um amor verdadeiro de uma mãe pelos seus filhos, de um pai pelas suas crianças, de um irmão que ama o seu irmão. Quanto custa essas coisas, ouvintes? E quanto custa, ouvintes, a instrução espiritual verdadeira? Não custa nada, ouvintes, e obviamente não pode ser cobrado, porque as coisas reais, humanas, espirituais, realmente não têm preço. Outras coisas têm preço: energia elétrica, aluguel de salões, compra de imóveis, tudo isso, ouvintes, que nós vivemos no mundo, essas coisas têm preço, têm valor, precisam ser pagas, precisam ser compradas. Por isso que quando indagaram ao Mestre Jesus, os judeus indagaram ao Mestre Jesus, que também era judeu, se eles deveriam pagar os impostos dos romanos. E Jesus disse com a sua sabedoria profunda: aquilo que é de Roma, caros ouvintes, deve ser dado a Roma. E aquilo que é Deus, de Deus, deve ser dado a Deus. E obviamente o que ele quis dizer é que é preciso discernimento, ouvintes, de separar uma coisa da outra. Então, para a vergonha da categoria, ouvintes, dos sacerdotes, nós vemos aí não só sacerdotes, mas igrejas e outras instituições fazendo uma verdadeira teologia da prosperidade, fazendo as pessoas imaginarem que ter dinheiro, que ter posses, que ter dinheiro para contribuir para a igreja, que isso é que é realmente sucesso. Que isso, caros ouvintes, é o objetivo da religião. Isso, ouvintes, é uma distorção tão grande quanto aquela que alguns séculos atrás fez surgir o movimento cristão protestante, que lutou, caros ouvintes, por um cristianismo sem a venda de indulgências que a igreja cristã romana fazia, vendendo as suas bênçãos, dando títulos e concedendo a absolvição até por antecedência para crimes e pecados que as pessoas cometiam. E hoje em dia essa distorção tomou uma outra característica, ouvintes. Vamos ficar alertas, pois, como disse o Mahashohan, se nós tirarmos todo esse entulho, ouvintes, teológico, e os sacerdotes assalariados e as suas predicações que só falam de dinheiro e de poder, nós vamos enxergar que fundamentalmente as religiões todas falam da mesma coisa. Falam da divindade, falam de Deus, falam das virtudes e do caminho de transformação que leva o homem a Deus. E os esoteristas também têm isso, ouvintes, nos seus conhecimentos, pois esse caminho, ouvintes, é o caminho da iluminação que nos levará finalmente ao Nirvana, como mencionou o Mahashohan. E com essas palavras, ouvintes, termina agora o nosso primeiro bloco. Com muita satisfação, estamos aqui ao vivo com vocês, amigos. Agradecemos a audiência de você que está nos acompanhando nesse momento, ou a você que está me ouvindo a qualquer momento do dia, da noite ou da madrugada, na sessão de áudio da Loja Esotérica Virtual, ou nos discos que depois serão gravados e distribuídos com esse programa. Agradecemos o seu patrocínio. Vocês vão ficar aí agora com o convite, ouvintes, realmente convidando a vocês, venham participar, se associem, contribuam, ouvintes, com uma quantia realmente modesta, que é semestral, ouvintes, porque não há necessidade de cobrar mensalidade, para termos o apoio de vocês, ouvintes, para que essa estrutura se mantenha de pé. Nós não estamos vendendo o conhecimento, não estamos vendendo ilusões para vocês, só pedimos o apoio para que essa estrutura possa se manter e, quiçá, um dia até se expandir. Vamos ao intervalo, ouvintes, e voltamos na sequência com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Sim, caros ouvintes, retornamos agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Sob os auspícios dos associados e simpatizantes da loja esotérica virtual, que estão sempre nos apoiando das mais diversas formas, muito agradecido sempre pelo apoio, pelo patrocínio, seu prestígio e sua audiência, ouvintes, em todos os formatos que esse programa está disponível. Sempre a serviço, ouvintes, da espiritualidade de vocês. Não temos realmente palavras, caros ouvintes, adjetivos para aumentar e descrever, ouvintes, a nossa gratidão por tudo que vocês têm nos dado, ouvintes, das mais diversas formas, permitindo, ouvintes, que nós desenvolvamos aqui o nosso Dharma, o nosso dever que foi escrito, caros ouvintes, lá nas estrelas e que está sendo cumprido aqui embaixo na matéria. Agradecemos aos mestres pelas suas maravilhosas instruções e por aqueles que nos acompanham, que caminham junto conosco como condiscípulos, ouvintes, nesta grande e maravilhosa caminhada da nossa evolução espiritual. Mas continuemos, ouvintes, a estudar, a comentar aqui com vocês as mensagens, as frases pinçadas dos mestres de sabedoria sobre o tema da tolerância. Vamos aqui a mais uma frase que vem dos mestres da Fraternidade Branca, que nos diz o seguinte: tomai cuidado em não procurar desimpor vossos padrões de vida e convicções aos demais. Ajudai-os a alcançar seus próprios padrões, a obter suas próprias convicções, sejam elas quais forem, desde que sirvam de estímulo a uma vida mais nobre. É isso, caros ouvintes, que é verdadeiramente a tônica dos mestres reais. Os mestres verdadeiros, ouvintes, jamais impõem nada. Os mestres não fazem questão, caros ouvintes, sequer de escrever estas instruções, porque eles sabem muito bem, ouvintes, que tudo aquilo que é escrito, tudo aquilo que é falado, um dia pode se voltar contra aquele que escreveu, aquele que proferiu. E no caso dos mestres, ouvintes, ainda existe um perigo maior, pois estas escrituras podem ser transformadas em dogmas e, ao invés de servirem para libertar o ser humano, são transformadas em prisões psicológicas que prendem, caros ouvintes, ao invés de libertar. Então os mestres recomendam, não imponhamos a ninguém os nossos próprios padrões, ouvintes, principalmente com relação à espiritualidade, mas sim procuremos desenvolver nas pessoas o senso crítico, a sua autopercepção, e se ela resolver seguir este ou aquele caminho espiritual, ouvintes, que com certeza pode ser e será diferente do nosso, não tem problema, caros ouvintes, pois todos os rios do mundo caminham sobre essa terra, seguindo direções, fazendo curvas, tomando posições, tendo quedas, tendo momentos mais rápidos ou mais lentos, mas todos os rios desaguam sempre no oceano. E é por isso, ouvintes, que os povos nórdicos viam na figura do mar o símbolo perfeito para a consciência de Deus, a consciência divina. Então, esta palavra que nós usamos apenas para descrever um oceano, que é mar, para os nórdicos, ouvintes, significa o próprio nome da divindade. Daí que o meu nome, caros ouvintes, que é Osmar, e na língua portuguesa nós não temos muito conhecimento, ouvintes, sobre a origem, a etimologia dos nomes. Então, Osmar, caros ouvintes, quer dizer aquele que é ensinado por Deus, ou que tem o conhecimento divino. E agradeço aos meus pais que intuitivamente, ouvintes, tiveram este arrobo de colocar este nome nesse que vos fala, e de certa forma acabaram descrevendo aquilo que eu procuro fazer diariamente aqui com vocês, ouvintes, trazer os conhecimentos divinos aos conhecimentos espirituais para a consideração de vocês, jamais impondo, jamais dizendo, ouvintes, que esta é a verdade, mas sim que este é um conhecimento, ouvintes, que vocês podem ou não aceitar, que vocês podem ou não incluir dentro do seu ideário, do acervo, caros ouvintes, de boas ideias que vocês podem ter para levar, ouvintes, o caminho da evolução. E o Mestre Kutumi, em uma pequeníssima frase aqui, vai também nessa linha dizendo o seguinte: não recusamos ninguém. Esferas em que se pode ser útil encontram-se por toda parte. Então, ouvintes, se um dia vocês sonharam em ter um contato, de receber a instrução dos mestres de sabedoria, ouçam bem esta frase do Mestre Kutum: não recusamos ninguém. Esferas, campos em que se pode ser útil, encontram-se por toda parte. Quer seja onde vocês estiverem, ouvintes, na cidade, no campo, quer vocês sejam homens ou mulheres, quer vocês sejam jovens ou tenham mais idades, qualquer que seja a sua profissão, a sua atividade, ou se você já é aposentado, não tem mais atividade profissional, mas você tem tempo livre, ou você que tem a sua profissão, onde você vive uma vida atribulada, aquele corre-corre do dia a dia, mesmo assim, ouvintes, saibam que vocês podem ser úteis espiritualmente, ouvintes, para os seus semelhantes, se vocês souberem trabalhar. E se vocês quiserem fazer esse trabalho, colocando, ouvintes, esse trabalho, ofertando esse trabalho em nome dos mestres da Fraternidade Branca, este é o único, caros ouvintes, e verdadeiro caminho legítimo para se aproximar dos mestres. É a utilidade, ouvintes, que nós temos para a nossa sociedade humana, que faz com que os mestres se aproximem mais ou menos de qualquer indivíduo. Os mestres não fazem favor, caros ouvintes. Os mestres não vendem, não ofertam o seu conhecimento e a sua sabedoria, mas eles apreciam, acima de tudo, aqueles que já reconhecem nos seus corações que nós somos todos unos, que nós somos todos iguais, que nós viemos de uma mesma fonte e que nós estamos aqui experimentando, ouvintes, coisas diferentes, uma preparação para uma carreira cósmica que ainda pacientemente está nos aguardando, ouvintes. Os mestres conhecem isso. E aquele que faz obras, ouvintes, em nome dos mestres da fraternidade, se capacita, ouvintes, devido ao seu merecimento kármico, a se aproximar deles. E finalmente, ouvintes, quando os mestres julgarem conveniente, não nós, quando os mestres, caros ouvintes, julgarem conveniente, eles terão realmente o maior prazer, a maior satisfação em agendar a nossa expansão de consciência, a nossa iniciação. E não há, caros ouvintes, presente maior que um ser humano pode receber. Não existe comenda, não existe prêmio maior, ouvintes, do que receber a bênção que os mestres da fraternidade reservam para os seus discípulos. Mas eles só dão essas bênçãos para aqueles que são úteis, ouvintes, não só para si mesmos, mas úteis principalmente para as demais pessoas da humanidade. E uma outra frase aqui que vem da fraternidade, ouvintes. Não sejais demasiado severo quanto aos méritos ou deméritos de alguém que procure admissão em vossas fileiras, pois a verdade a respeito do estado atual do homem interno só pode ser conhecida e tratada com justiça pelo karma. E aí está, ouvintes, uma dica muito importante para aqueles que são guardiões, para aqueles que têm nas suas mãos a tarefa de pesquisar, de investigar candidatos para a iniciação, candidatos para admissão em sociedades secretas, em grupos reservados. Muitas vezes injustiças são cometidas nessa pesquisa, e não só antes, mas também durante o processo e mesmo depois de admitido. Muitas vezes indivíduos sofrem, caros ouvintes, muito com pessoas que se acham já capazes de avaliar se um indivíduo, como se diz, muito chulamente, ouvintes, na cultura popular, se um indivíduo presta ou não presta. Isso, caros ouvintes, se nós tivéssemos esse poder de dizer com toda certeza se uma pessoa presta ou não presta para uma coisa, ouvintes, nós já seríamos, ouvintes, verdadeiros arcanjos, seres de consciência planetária, como são os chamados quatro grandes kumaras, os quatro grandes devarajas, chamados os senhores do karma, que regem, ouvintes, os quatro cantos, as quatro direções pelas quais nós nos orientamos. O norte, o sul e o leste e o oeste, na verdade, eles ocupam, ouvintes, com a sua consciência, todo esse planeta. E são eles, ouvintes, e exclusivamente eles é que têm o poder de avaliar realmente o que vai no coração de uma pessoa. Porque eles é que têm que programar o tanto de benefício ou de malefício que uma pessoa tem que sorver na taça da sua vida em cada encarnação. Então, muitas vezes nós vemos uma pessoa e achamos que ela é uma desgraçada, porque esse termo é muito forte, mas é o termo correto, caros ouvintes, porque ser desgraçado é estar sem graça. E a graça, ouvintes, é algo divino. A graça é a bênção de Deus, a bênção divina que está sobre as pessoas de bem, sobre as pessoas que praticam e que são o bem. Então, uma pessoa desgraçada, ouvintes, que nós achamos que conhecemos, o que é realmente ser uma pessoa que não tem a graça, ouvintes, simplesmente porque ela é pobre, simplesmente porque ela não tem bens, ou simplesmente porque ela não teve educação, ouvintes, porque ela não sabe dominar as palavras, ou porque ela vive subempregada, ou porque ela vive, ouvintes, em condições de dificuldades, em locais inacessíveis, com dificuldades de todos os tipos. Nós podemos achar que essa pessoa, ouvintes, foi abandonada por Deus, ou que essa pessoa não tem merecimento. Mas nessa vida, ouvintes, ela pode estar recebendo a retribuição, e com certeza ela está recebendo a retribuição de ervas daninhas, ouvintes, que essa pessoa plantou em encarnações anteriores. Então, numa encarnação, ouvintes, nós podemos ser muito ricos, podemos ter poder, poder econômico, político, social, e ao invés de trazer benefícios para a humanidade, ouvintes, nós podemos ter feito coisas negativas, nós podemos ter matado, podemos ter roubado, podemos ter violentado, caros ouvintes, o ser humano das mais diversas formas. E como é que o karma vai fazer com que nós enfrentemos, ouvintes, esse terrível retorno desses malefícios? Nos colocando em situações difíceis, nos colocando em limitações. E, em última instância, caros ouvintes, quando realmente a quantidade dos nossos pecados tiver sido tão grande que não há outro método, ouvintes, até a nossa saúde pode ser comprometida. Nós podemos nascer com defeitos congênitos, podemos nascer realmente com limitações físicas as mais diversas, a cegueira, caros ouvintes, a surdez, as deficiências mentais, as deficiências físicas, são, ouvintes, métodos que o karma usa para fazer a pessoa experimentar na carne, ouvintes, a limitação que no passado nós fizemos outras pessoas sentirem. Então, ouvintes, não julguemos, caros ouvintes, pois realmente é com a mesma pedra, o mesmo peso que nós medirmos, nós também seremos medidos. Então, o que é positivo, ouvintes, é sempre procurar contribuir com a evolução de todos os seres. E mais uma frase, ouvintes: não desdenheis a opinião do mundo, nem lhe provoqueis inutilmente uma crítica injusta. E aí, ouvintes, é a tolerância na prática. Aquele que realmente quiser viver uma vida tranquila deve sopesar, meditar muito antes de dizer alguma coisa, pois quando a palavra escapa dos nossos lábios, ouvintes, ela não mais está sob o nosso controle. E o mundo, ouvintes, pode devolver para nós coisas que nós não queremos, mesmo tendo dito coisas certas, mas que podem ser ditas nos momentos errados, porque se nós fôssemos realmente mestres das palavras, nós diríamos as palavras certas nas horas certas. Pois dizer as palavras certas, ouvintes, nas horas erradas também acaba criando mais dificuldade do que facilidade. Então, a tolerância, ouvintes, deve ser praticada também nesse nível. E mais uma: não evidencieis a disparidade entre a pretensão e a ação de outro homem. Antes, ajudai-o, seja ele vosso irmão ou vosso próximo, no árduo caminho da vida. É isso, caros ouvintes, que cumpre a um verdadeiro filósofo, a um verdadeiro espiritualista, a um verdadeiro maçom, a um verdadeiro Rosa Cruz, a um verdadeiro teósofo, um verdadeiro cristão ou muçulmano, ou a todos os espiritualistas, espíritas e todos aqueles, ouvintes, que praticam verdadeiramente as artes espirituais. Jamais, ouvintes, trabalhar contra alguém, jamais trabalhar contra alguma coisa, mas sempre, ouvintes, trabalhar a favor de algo, a favor de alguma causa ou a favor de alguém. Porque estar, caros ouvintes, a favor de alguma coisa é estar trabalhando no sentido da evolução, é estar auxiliando a erguer as estruturas do progresso, auxiliando, ouvintes, a erguer a humanidade das trevas em que durante tantos e tantos milênios ela esteve mergulhada. Enquanto que aqueles ouvintes que, não sabendo disso e não praticando isso, acabam, ouvintes, simplesmente trabalhando contra, combatendo, lutando, caros ouvintes, muitas vezes até pegando em armas, muitas vezes disparando contra outros seres humanos, ceifando as suas vidas, saiba, caros ouvintes, que isso, infelizmente, jamais termina bem, pois existem três coisas que unem profundamente os seres humanos, e normalmente só se citam duas, mas eu pessoalmente já coloco as três, que é o amor, caros ouvintes, que é, obviamente, aquela energia que trabalha a favor, a energia que ajuda, pois por pior que seja um criminoso, ouvintes, ele jamais é abandonado pelas pessoas que o amam, os seus pais, seus irmãos, seus verdadeiros amigos, vão aos mais lúgubres locais onde o indivíduo está aprisionado, visitá-lo e levar a ele o seu ombro, a sua amizade e as suas boas vibrações. Então o amor, ouvintes, une profundamente os seres humanos. E o ódio, caros ouvintes, une profundamente os seres humanos. Se alguém odeia profundamente outra pessoa, se ela sente um antagonismo tão profundo por essa outra pessoa, ela também se une àquela outra pessoa, ouvintes, de uma forma tão terrível que essa pessoa passa a se encarnar conosco nas nossas próximas vidas. Assim como, naturalmente, as pessoas que nós amamos sempre estão conosco nas nossas encarnações, sendo nossos pais, nossos irmãos e principalmente os nossos amigos, ouvintes. O amor sempre nos traz muita amizade, muitos amigos. E vocês devem estar se perguntando aí, mas qual é a terceira coisa, ouvintes, que une profundamente os seres humanos? É, caros ouvintes, o sexo. O sexo, caros ouvintes, que é a manifestação lunar mais profunda, mais energética que existe entre os seres. Aquelas pessoas, ouvintes, com as quais vocês tiverem relações sexuais, com certeza, ouvintes, terão laços profundos kármicos com vocês. Pois, caros ouvintes, não há como evitar isso. Pois a energia que movimenta o sexo é uma energia divina. É a divina energia criadora, ouvintes, que deve realmente unir todos os seres. Então, o amor, o ódio, caros ouvintes, e o sexo nos une por entre as nossas vidas, as nossas encarnações. Então, se nós quisermos escolher, ouvintes, as pessoas com as quais nós queremos conviver, então, ouvintes, tratem de amar, tratem de ajudar, tratem de erguer outras pessoas com seus braços e distribuir os seus beijos, seus abraços, o carinho, ouvintes, sejam amáveis e ajudem, caros ouvintes, os seres humanos. E jamais, ouvintes, trabalhem contra. Jamais violentem, jamais sejam violentos. Jamais, ouvintes, tentem tirar por meio da violência outras pessoas do seu caminho, ouvintes. Pois essa pessoa que você desejará se livrar dela por meio da violência, aí é que você vai estar colocando a pessoa na sua listinha de presença, ouvintes, da sua próxima encarnação. E com certeza também, se o sexo une assim tão profundamente, escolham também muito bem, ouvintes, com as pessoas com as quais vocês se relacionam num nível tão íntimo, porque com certeza, ouvintes, essas pessoas retornarão para vocês nas próximas existências. E ai daqueles, ouvintes, que são promíscuos, pois os promíscuos têm, ouvintes, relações kármicas com dezenas, quiçá centenas de pessoas que precisam ser uma vez mais encaixadas num grupo para que a pessoa então tenha uma relação com essas pessoas. Eu até falo brincando e nem deveria fazer isso, porque muitas pessoas podem até levar a sério que a única maneira, caros ouvintes, de esgotar o karma da promiscuidade é numa vida posterior ser um médico, ou ser um professor, ou ser alguém que trabalha com dezenas, com centenas, até milhares de pessoas, porque realmente são profissões, ouvintes, que diariamente a pessoa mexe com muitas pessoas, que obviamente se essas pessoas estão lidando conosco, é porque elas fazem parte da nossa energia, fazem parte do nosso karma. E finalizando, ouvintes, nós devemos procurar sempre maneiras de amar, sempre maneiras de sermos tolerantes com o maior número possível de pessoas. Mas o tempo urge, caros ouvintes. 22 horas e 5 já vai para 6 minutos, horário oficial do Brasil. Está terminando esse programa Lux Esotérica de hoje. Agradecemos muitíssimo a presença, a audiência de todos vocês, ouvintes, e conclamamos a vocês. Vamos nos concentrar, finalizando esse trabalho de uma maneira, ouvintes, a elevar a nossa consciência uma vez mais. Fechemos os nossos olhos e sintamos o batimento cardíaco. A vida que pulsa dentro de nós, ali nos nossos corações, ouvintes, visualizemos a nossa chispa divina e inefável brilhando em todas as matizes do espectro, iluminando todo o nosso corpo, interpenetrando todos os nossos órgãos, que essa luz preencha todo o nosso ser, que essa luz vá além do nosso corpo pela nossa aura, e que, ouvintes, essa luz possa sempre iluminar os caminhos da evolução que nós desejamos seguir. Vamos, caros ouvintes, procurar compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Este ser sou eu. Este ser somos nós. Unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz. Paz. Paz a todos os seres. Namastê Om Shanti. Amém, caros ouvintes, que assim seja. Que a bênção do grande instrutor do mundo, o grande Cristo que rege todas as religiões desse planeta, possa, caros ouvintes, descer sobre vós, iluminando cada vez mais as vossas mentes e despertando cada vez mais essa chispa divina que está aí brilhando no seu coração, assim como está brilhando aqui no meu. Muito obrigado, ouvintes, uma vez mais, pela sua presença, a sua audiência. Desejamos a todos um ótimo final de noite, um bom descanso. Fiquem aí agora com as músicas da programação da Esotérica FM. Esperamos estar com vocês em próximas ocasiões, sempre com muita alegria, com muito entusiasmo para continuar aqui os nossos estudos com vocês. Nos despedimos finalmente, ouvintes, com um forte, um fraternal, um caloroso abraço, unindo aqui as mãos aqui com os meus ombros. Sintam-se virtualmente abraçados. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.